coisa importante das quatro causas de Aristóteles é que isso não é uma teoria. Nenhuma área do conhecimento usa. A única área que começou a utilizar é a biologia. Então, na biologia, nos anos 60 do século passado, tem o Nico Tinbergen, que é um etólogo, que ganhou o prêmio Nobel junto com Lorentz, né, que são os fundadores da área de etologia. O estudo do comportamento animal aplicado ao ambiente. Então, diferentemente de pegar o bichinho e botar numa caixinha, você olha ele no ambiente natural. E o estudo do comportamento de forma mais sistemática disso. Então, o Tinbergen foi o primeiro que teve uma sacada de pegar essas quatro causas do Aristóteles e aplicar o comportamento. Quais são as quatro causas do comportamento? Só que ele aplicou para a biologia, né? E resolveu várias questões. Por exemplo, por que que os pássaros cantam? Então, é bem esse exercício. Você olha um comportamento e se pergunta, por que que isso acontece? Então, ele é meio que uma metodologia de como estruturar as diferentes respostas para uma pergunta. Isso ficou na biologia, tem uma área na antropologia que também utiliza isso. O Aristóteles fez isso na metafísica, sei lá quantos mil anos atrás. E na verdade, tem uma inspiração, não sei se vocês leram metafísica mesmo. Quando ele falou disso, ele deixou uma ideia de que isso pode ser algo geral, que pode valer para qualquer coisa. Quando eu li esse livro, eu falei, mano, isso não vale só para biologia, vale para qualquer área.